Um painel de sílica fundida repousa na poeira cinzenta do Mar da Tranquilidade. Por que a Lua está se afastando lentamente da Terra todos os anos? A resposta medida por pulsos de luz revela um mecanismo que está freando o nosso planeta. Em 21 de julho de 1969, o astronauta Buzz Aldrin cravou um instrumento simples no regolito lunar. Não havia fios de cobre, nem baterias de lítio, nem antenas de transmissão para enviar dados. Era apenas uma matriz de 100 prismas espelhados. Eles foram cortados com precisão ótica e projetados para refletir a luz de volta à sua fonte. 57 anos depois da missão Apollo 11, o painel continua lá, perfeitamente intacto sob o vácuo absoluto e a radiação solar. E quase todas as noites, um feixe de laser verde cruza o espaço escuro. Ele parte de telescópios no Novo México ou nas montanhas da França, e viaja por 384 mil quilômetros através do vazio. O feixe atinge os espelhos empoeirados de Aldrin e retorna à Terra em cerca de 2,5 segundos. E é o tempo exato dessa viagem de ida e volta que os detectores de fótons registram com precisão milimétrica. Os dados não apenas medem uma distância estática entre dois mundos rochosos. Eles documentam um movimento contínuo que está alterando a mecânica do nosso sistema. As telas de telemetria que recebem os fótons desses lasers revelaram um padrão claro na órbita lunar. A cada ano que passa, o tempo de viagem do feixe de luz aumenta em uma fração quase imperceptível de segundo. A conversão rigorosa desse tempo em distância forneceu um número exato aos astrofísicos. A Lua se afasta da Terra a uma taxa de 3,8 centímetros por ano. É aproximadamente a mesma velocidade com que as unhas das nossas mãos crescem. Por séculos, astrônomos suspeitaram que a órbita lunar não era perfeitamente estável. Edmund Halley observou discrepâncias inexplicáveis nos registros de eclipses antigos, ainda no século XVIII. A sombra da Lua não caía exatamente onde a matemática clássica previa. Mas foi apenas com a instalação dos refletores das missões Apollo e das sondas robóticas Lunokhod que a suspeita virou um dado físico inquestionável. O satélite natural da Terra está em uma espiral de escape contínua. Em abril de 2026, a cápsula Orion da missão Artemis II fez o sobrevoo lunar. Ela contornou um corpo celeste quase 2 metros mais distante do que na época de Neil Armstrong. Para entender o motor invisível que empurra a Lua para o espaço escuro, precisamos olhar para baixo. A resposta não está no vácuo silencioso entre os dois corpos celestes. Ela está na água líquida que cobre 70% da crosta do nosso próprio planeta. Os oceanos terrestres e a rocha lunar estão travados em uma troca constante. A força invisível dessa troca ergue montanhas de água nas costas dos continentes. A gravidade da Lua puxa a água da Terra com força constante, criando uma protuberância no lado exatamente oposto do planeta voltado para ela. E uma segunda protuberância se forma no lado exatamente oposto, devido à inércia da água. Se a Terra estivesse parada no espaço, essas massas de água ficariam perfeitamente alinhadas com a rocha lunar no céu. Mas o nosso planeta gira em torno de seu eixo muito mais rápido do que a Lua orbita ao seu redor. Um dia terrestre dura 24 horas, enquanto um mês lunar leva 27 dias completos. Essa diferença exata de velocidade cria um atrito mecânico em escala planetária. A rotação rápida da Terra arrasta a protuberância de água para a frente. Isso a mantém sempre um pouco à frente da posição orbital da Lua. Essa massa colossal de água deslocada tem sua própria força gravitacional, e ela puxa a Lua continuamente para a frente em sua trajetória. Na mecânica orbital estrita, quando você adiciona energia ao movimento de um corpo, ele não acelera. Ele se afasta para uma órbita mais alta e mais ampla. A água das ondas dos oceanos funciona como um estilingue gravitacional lento e constante. Ao mesmo tempo, A conservação do momento angular cobra o seu preço matemático. Para empurrar a Lua para longe, a Terra precisa gastar sua energia rotacional. O atrito da água contra o fundo do mar e as bordas continentais atua como um freio invisível. A rotação do nosso planeta está desacelerando. Os relógios atômicos modernos mostram que os nossos dias ficam cerca de 2 milissegundos mais longos a cada século. Os anéis de crescimento em corais fossilizados de 400 milhões de anos atrás confirmam esta matemática. Naquela época geológica, um dia terrestre durava apenas 22 horas e o ano tinha 400 dias. A mecânica do afastamento lunar parecia perfeitamente compreendida pelos físicos, mas as equações impressas nos relatórios de telemetria criaram um problema cronológico grave para os geólogos planetários. Se você pegar a taxa atual de 3,8 centímetros por ano e rodar o relógio orbital para trás, os números colapsam. A essa velocidade de recolhimento, a Lua estaria encostada na superfície da Terra há cerca de 1,5 bilhão de anos. A força gravitacional extrema teria despedaçado o satélite antes de um impacto. Isso o transformaria em um anel de detritos brilhantes no equador do planeta. No entanto, as amostras de rocha basáltica e brechas trazidas pelos astronautas contam uma história muito mais antiga. A datação precisa por isótopos radioativos conta outra história. Ela prova que a Lua e a Terra compartilham o espaço há 4,5 bilhões de anos. Há um abismo de 3 bilhões de anos faltando nessa equação gravitacional. Por que a taxa de afastamento lunar não bate com a idade do sistema? A contradição forçou os cientistas a reavaliar a premissa básica de todos os cálculos. A taxa de 3,8 centímetros medida na poeira do Mar da Tranquilidade é perfeitamente precisa, mas assumir que ela foi constante ao longo de toda a história do planeta foi um erro de perspectiva. O motor que empurra a Lua não é apenas a massa bruta de água. É a exata forma dos recipientes de rocha que contém essa água. E os continentes da Terra não são estruturas fixas e imutáveis. Eles deslizam sobre o manto viscoso do planeta em um ciclo incrivelmente lento de junção e separação tectônica. A leitura dos instrumentos refletia apenas um momento geológico muito específico. Os mapas topográficos desse momento geológico revelaram que vivemos em uma era de marés excepcionalmente fortes. A taxa de 3,8 centímetros por ano não é a média histórica do sistema Terra-Lua. Ela é uma anomalia temporária, um pico de atrito extremo causado pela atual configuração dos nossos oceanos. Para entender a diferença, os oceanógrafos modelaram a dinâmica dos fluidos do planeta em supercomputadores. Eles descobriram a influência de um fenômeno natural chamado ressonância oceânica. Quando a largura exata de uma bacia oceânica combina com o tempo de uma onda de maré, a massa de água se amplifica dramaticamente. É o mesmo princípio físico de empurrar um pêndulo no momento exato da descida para aumentar a altura do arco. Hoje, o Oceano Atlântico Norte tem a largura e a profundidade perfeitas para entrar em ressonância com o puxão gravitacional da Lua. Isso cria marés massivas e destrutivas nas costas da América do Norte e do Norte da Europa. E são essas marés gigantes que geram o pico de atrito global que os lasers registram. Mas quando os continentes estavam unidos no supercontinente Pangeia, há 250 milhões de anos, o cenário topográfico era outro. Havia apenas um oceano global, maciço, chamado Panthalassa. Essa bacia colossal era simplesmente grande demais e profunda demais para entrar em ressonância com o ciclo lunar. As marés eram mais baixas e o atrito contra o fundo do mar era significativamente mais fraco. Durante a maior parte da história do planeta, a Lua se afastou a uma fração da velocidade que observamos hoje. Os modelos geológicos finalmente reconciliaram a idade das rochas lunares com as medições dos espelhos da Apolo. A dança gravitacional entre os dois corpos é ditada pela coreografia lenta e silenciosa das placas tectônicas. O movimento contínuo dessas placas tectônicas continuará a moldar o futuro distante do nosso planeta. A Lua continuará roubando energia rotacional da Terra, afastando-se centímetro a centímetro no espaço escuro. Os nossos dias continuarão a se alongar de forma imperceptível, milissegundo a milissegundo. Daqui a cerca de 600 milhões de anos, o afastamento lunar tornará os eclipses solares totais fisicamente impossíveis. O disco oscuro da Lua será pequeno demais no céu para cobrir completamente a fotosfera brilhante do Sol. Se o sistema tivesse tempo infinito, a Terra acabaria travada gravitacionalmente. Um lado do planeta ficaria eternamente voltado para a Lua, com um único dia terrestre durando mais de 1000 horas. Mas o Sol esgotará seu combustível nuclear muito antes que esse equilíbrio estático seja alcançado. No nosso próximo episódio, investigaremos a teoria do grande impacto. Como a Lua nasceu de uma colisão? Como os destroços de um planeta primitivo se fundiram no vácuo para criar o satélite que conhecemos hoje? Até lá! Os espelhos de sílica fundida continuam repousando na poeira grisenta, devolvendo os pulsos de luz para um planeta azul que gira um pouco mais devagar a cada amanhecer.